Estamos aqui com Dona Maria Aparecida, uma das moradoras removidas do loteamento São Francisco. Isso. E qual é a avaliação da senhora da reunião? Agora, pelo menos, foi uma coisa mais produtiva. Teve um encaminhamento para se conversar com as secretarias mais competentes, tudo. Aí, agora passa aqui um negócio, dei mais uma guinada, né? A senhora está se sentindo ouvida? Hoje sim. Até por conta mesmo de burocrático, é muito cansativo todo esse processo que vem vindo. É muito desgastante. A gente tenta ajudar o defensor, que é para ver se o negócio anda. E muitas vezes a gente está encontrando muito empecilho. E aqui talvez possa ser que esteja um pouquinho mais de apoio. Obrigado, viu? Obrigada.